Verônica, me sinto tão só. Quando não estás junto a mim, Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Eu sempre dependia de ti e não sabia. Deitado no teu leito, no aconchego do teu peito. Malandrão, vacilão, cheio de pose, de marra. Na balada sem limite, muita droga, muita arma. Até rap eu ouvia, mas aí não servia. Pois o crime não é crime, minha vã filosofia. Só que um dia a covardia bateu forte no meu peito. Verônica, sai fora, nosso amor não tem mais jeito. Pois a vida é muito louca, bem mais louco eu vou ser. Se o dinheiro move o mundo, eu também quero me mover. Foda-se o quilombo urbano, dane-se o hip hop. Esses caras são parceiros, seus pra mim é tudo lock. Se DJ, sem bop, pra mim não serve. Só discurso é cita o verk, meu barato é um 5-7. Adverte a malandragem, até comove ladrão. Só que na bula do crime, não tem contraindicação. Seu João, pai de Verônica, malandrão bem das antigas. Hoje o grande ativista, me cobrava várias fitas. Essa vida é sem futuro, rapaz, entenda. Sua mente é uma prisão, sem muros, que pena. O sistema quer você, vacilão, muito louco. Parabéns para você, cidadão, bicho solto. Todo conselho foi pouco, toda fita era sem dó. Hoje eu me sinto tão só. Verônica, Verônica, eu me sinto tão só. Verônica, Verônica, meu castelo 5-7 virou pó. Verônica, Verônica, eu me sinto tão só. Verônica, Verônica, meu castelo 5-7 virou pó. Derradeiro, derradeiro dos conselhos sempre marca. Acho que voei demais, o demônio me deu asa. Minha infância foi apagada, esqueci dos meus parceiros. Conselhos, só mesmo no travesseiro. Verônica tá grávida, eu fiquei sabendo ontem. Será se o filho é meu? Será mulher ou homem? Se for meu, vou tá ali lado a lado. Se for homem, será o meu herdeiro nato, do tipo bicho solto. 13 anos com 3-8, sem paixão no coração. Quem não carrega o pai no bolso, é, tem que ser macho, moleque, do tipo que o mundão pede. A febre deu na selva, a fauna se divide. O inimigo mora aqui, no barraco a pau a pique. Mas cacique, toda tribo só tem um compatife. Meu diálogo é bum, se convite para a festa, se convite pro velório. Vou mandar flores pra eles, pra champanhe aqui pros nossos. Tanto conselho foi pouco, toda fita era sem dó. Foi do primeiro, rapaz. Hoje eu me sinto tão só. Verônica, Verônica, eu me sinto tão só. Verônica, Verônica, meu castelo 5-7 virou pó. Verônica, Verônica, eu me sinto tão só. Verônica, Verônica, meu castelo 5-7 virou pó. Meu irmão, meu irmão, a Verônica tá mal. Rompeu a bolsa e tal, tem que levar pro hospital. Pega a moto e vem pra cá. O João não tá em casa, me depressa. Quem tá falando? Já são 3 da madrugada. Que porra que ela fez? Faltam 2 meses e meio. O filho prematuro não foi o que eu planejei. Tá estranho, tudo escuro, o vento frio me arrupia. Pega aí meu capacete, quem tá debaixo da pia. Nessas horas, ainda vagos esquisitos, subindo e descendo atrás de merla, tipo morto vivo. Um gato preto atravessa em frente à moto, me focaliza com o brilho dourado dos olhos. Bichando estranho, vejo que derrama lágrimas. Não, só impressão do silêncio da madrugada. 5 minutos se foi, para mim uma eternidade. Ainda bem que ela mora aqui mesmo na liberdade. Cada rua, cada esquina acelera os batimentos. Coração de bicho solto, tá com mau pressentimento. Nem lembro quem ligou, não tem ninguém na porta. Nenhuma alma vive em volta, o silêncio me incomoda. De repente um maluquinho de bombeta e lupa escura. Deve ser, deve ser. frigideira na fissura. Tá com o celular na mão, tá ligando pra alguém, deixa pra lá. Verônica, cadê você? Você tá bem? De repente, noutra esquina, aparece mais humano. Foi o cara que eu jurei, com as três, cada um com um cano. Só agora que eu entendo que era esquema. Logo eu, malandro todo, morto por telefonema. Faz tiros do martírio que ninguém conseguiu ver. Não beijo da Verônica, nem vi meu filho nascer. Só agora eu compreendo os conselhos de seu João. Só agora eu entendo, ver que sim, esse era irmão. Todo conselho foi pouco, toda fita era sem dó. Hoje nesse túmulo escuro eu me sinto tão só.